algo mal pra nós dois. Depois daquela noite eu resolvi não olhar pra trás, nunca duvidar, não subestimar, nunca ser tão, tão legal, tão legal, yeah. Nunca estarei pensando em algo mal pra ninguém. Hoje de noite deixa a porta aberta, eu quero entrar. Não olhar pra trás, nunca duvidar, não subestimar, yeah. Depois daquela noite eu resolvi não olhar pra trás, nunca duvidar, não subestimar, nunca ser tão, tão legal, tão legal, yeah. O que vem nessa lei do tempo é uma errada, está na mão de quem te julga. Vá, tome um gole, mas por isso nunca implore. Dê um jeito, se vira, improvise, se crie, não fique parado, desvira nos fatos. Presta atenção na sua história, pense no seu saço, porque dinheiro nunca foi superioridade. Tanto foi de dinheiro, é de feliz pela cidade. Dinheiro nunca foi superioridade. Menininha de família, vem pro mês que manhã otária. Se apaixona pelo movie que rola na minha área. Eu já vi muito disso, eu já passei por isso. Pra galera, já passei por isso. Depois daquela noite eu resolvi não olhar pra trás, nunca duvidar, não subestimar, nunca ser tão, tão legal, tão legal. Nunca duvidar, não subestimar. Não olhar pra trás, nunca duvidar, não subestimar. Depois daquela noite eu resolvi não olhar pra trás, não subestimar, nunca duvidar, nunca ser tão, tão legal.